porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre os crentes? A resposta está no contexto do versículo do nosso texto. O velho homem foi crucificado com Cristo. O crente foi justificado do pecado. Cristo venceu a morte, que é a maldição suprema associada ao pecado. Tendo morrido e ressuscitado, já não está mais sujeito ao poder da morte. Este poder de Cristo em relação à vida e à morte é comunicado aos crentes. Eles participam também disto por meio de Cristo. Eles também vencerão a morte e ressuscitarão, e nunca mais a morte terá poder sobre eles. O crente em Cristo também morreu para o pecado e deve viver para Deus tal como Cristo. E deve viver não com a sua vida decaída, mas com a vida de Cristo, isto é, com esta nova vida que recebeu em decorrência da sua justificação. O crente deve mortificar o pecado em face dessa realidade, do significado da sua união com Cristo, quer em relação à sua morte, ressurreição e vida, e, na verdade, não deve obedecer às paixões do pecado, nem oferecer os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas deve se oferecer a Deus como quem ressuscitou dos mortos, que foi vivificado pela graça quando estava morto em seus delitos e pecados, e deve oferecer os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. É sabendo isto e fazendo estas coisas que o pecado não terá domínio sobre os crentes.